Roger Mix, o jovem das produções. Unidade e união. É os canalhas do comércio. Da saudade que ficou dentro do meu coração e a tristeza. É a minha companheira que vivia me atormentar nas noites que a solidão vem me despertar. Que vivia me atormentar nas noites que a solidão vem me despertar. Já não tem mais sentido viver só. Viver só. Eu só quero esquecer você. Voltar.

meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar, é tão boa. De repente eu me vi tão só, sofrendo sem o meu amor. Mas agora tudo já passou, o pesadelo acabou. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar, é tão boa. Que faz a mídia é Os Canalhas do Comércio. Meu amor, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, meu amor, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Por que não volta? Por que não vem? Você sabe que eu quero só você e mais ninguém. Meu amor, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Oh, oh, preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Oh, oh, oh, meu amor, preciso de você. Tinho, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre canalhas do comércio. DJ Roger Mix, aperta o play, meu DJ. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, o seu bilhete pedindo para eu esquecer.

vem, Roger Mix. Aumenta o volume e sente só a pressão. Dá-lhe KDC. Nesta canção eu quero falar da vida de cantor, das barreiras que ele enfrenta pra mostrar seu valor. É discriminado, magoa o seu coração e ainda sofre com a solidão. Muita gente o critica, mas temos que dar valor. Vocês podem chamá-lo de brega, mas canta o amor. Como todo grande artista, da mesma forma se inspirou. As mesmas canções Elvis Presley muitas vezes cantou. Assim, it's now or never. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love away. Por que fingir que não gosta, se no seu quarto você balança? Quando ouve um brega, você não resiste e dança. Por que fingir que não gosta, se no seu quarto você balança? Quando ouve um brega, você não resiste e dança. São apenas alguns minutos que dura o show. Quando ele canta as suas canções de amor, a plateia que o admira transmite tanta emoção. E quando ele canta com o coração. Por que fingir que não gosta, se no seu quarto você balança? Quando toca um brega, você não resiste e dança. Por que fingir que não gosta, se no seu quarto você balança? Quando ouve um brega, você não resiste e dança. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love away. It's now or never, my love away. Equipe Os Canalhas do Comércio. É galera KDC. Eu amo você, oh, oh, oh, oh. os canalhas do comércio. Mas cresce, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas cresce, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas cresce, nem pensar, eu vou até levar pra passear, talvez transar. Mas credo, mas quando? Mas credo, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando? E você é assim, só Maurício, pode. Mas credo, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas credo, nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez transar, mas credo, mas quando? Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas o dia vai mudar, mas credo, me pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez transar, mas credo, mas quando? Roger Mix, dá-lhe Gilson Lanches. Chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Traficante, sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural.

descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. Esse eu faço do jiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse eu faço do jiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Da equipe Os Canalhas do Comércio. Dá-lhe KDC! Canalhas do Comércio, é galera KDC. Meu amor, como eu te quero bem. Sem você não sou ninguém. Meu amor, como eu te quero bem. Sem você não sou ninguém. Aonde você estiver, eu vou te encontrar, eu corro pra te amar, te amar. Se não te vejo, eu posso enlouquecer. Corro demais pra te ver, pra te ver, pra te ver. Eu corro demais pra te ver. Oh, oh, oh, oh, meu amor, como eu te quero bem. Quero bem, oh, oh, oh, oh, oh. Sem quero encontrar você. Amor, sem você não sei viver.